Oitavo volume da obra. O remédio do porquê da existência de todos. A imunização racional. E assim, vejam que decepção, que brutalidade. Tudo por serem inconscientes. E assim, hoje, chegando em mãos de todos, o porquê desta situação angustiosa, dessa vida de matéria, dessa vida malsinada por ser de matéria, uma condenação procurada por livre e espontânea vontade, por entrarem num pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. E daí, esse degredo infernal, por se deformarem em animais racionais. O abuso do livre-arbítrio. E assim, vejam o ponto calamitoso em que chegaram a ficarem deste jeito e horrivelmente desconhecidos do porquê de sua existência. E assim, conservavam a vida como se assim tivesse de ser, tivesse de viver e ninguém se conformando. Todos inconformados de serem sofredores imortais. Ninguém se conformava em ser sofredor imortal, porque ninguém quer sofrer nem morrer. Mas, do jeito que se constituiu essa deformação, pelo livre-arbítrio, chegaram a uma situação dessas, deplorável. E hoje estão sabendo o porquê dessa desolação, desse desespero. Mas está aí, nas mãos de todos, o remédio, a imunização racional. Pois sabem como foram parar aí nessas paragens, como foram descendo e como agora vão subir, como agora estão subindo. Está aí, nas suas mãos, a descida e a subida, todos chegando no lugar de onde saíram, ao mundo racional, todos de volta ao seu mundo de origem. E assim, agora, vejam quanto tempo de lutas perdidas aí no elétrico e magnético, aí dentro do fogo. A eletricidade é o fogo. Viviam aí, dentro do fogo, sem saber por quê. Muitos perguntavam, qual foi este monstro que nos fez assim, monstros também? Ainda diziam, nós somos filhos de monstros, por isso somos monstros também. Isso é um mal hereditário. Temos que puxar a quem nos fez. E assim, então, chegavam ao ponto de verdadeiros materialistas, com muita razão, por viverem aí sem saber por que viviam. Viviam aí dependendo de grandes experiências imaginárias, que deram uma infinidade de fórmulas e maneiras. E assim, sacrifício e mais sacrifícios. Hoje, todos sabendo do porquê desse lamentável episódio material, que deu origem, à causa, a essa vida fraudulenta. E assim, as velhas tradições já ficaram há muito no rol do esquecimento. E hoje, pela grande lapidação que o animal racional passa, chegam depois de lapidados a conhecerem a sua verdadeira luz, a luz racional iluminando a todos. Todos sendo iluminados pela sua verdadeira luz de origem, a luz racional, porque a fase presente é a fase racional, é a fase de aparelho racional. Hoje, todos mais felizes do que nunca, tendo a sua situação definida e divulgada, a situação do mundo em que vivem e sua criação também definida. E assim, racionalmente, todos brilhando, por todos estarem sendo iluminados pela luz do seu mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim, vejam o ponto culminante em que chegaram neste grande deslumbramento que é o conhecimento racional, culminante em todos os pontos de vista, por ser um conhecimento dado a todos, feitos para todos, pelo outro mundo, o mundo verdadeiro do animal racional, um esclarecimento da verdadeira odisseia transcendental que decorreu dessa deformação racional, ocorrendo assim, inadvertidamente, por não saberem o ponto em que iam chegar, com o progresso que deliberaram por conta própria em entrarem pelo pedaço que ainda não estava pronto para progredir, por ser um pedaço puro.